Alguna avión en el vehículo en la identificación será de una avión após 10 dias autorizado por Arduino e está deixando instruções para dois hotéis e comandar uma avião. Amazônia do Estado com distritais para 2000, Esquina da Amazônia 3, adiante com estabilidade no outro elevador, Amazônia do Estado 2. 99, Mapa 1200, subindo 360. Fazer a 99, boa noite, Mapa 1200, saída Rodorona, 1300, corrigir o Silvio Elefa. Corrigiu a Elefa, voo 1099. Fazer uma dois, 190 para aproximadamente 80 milhas. autorizado voar aqui nas suas instruções, está no polo de nível de quilômetro 2, no país de Senegal, no zero 3. Autorizado voar aqui nas suas instruções, na 3 e na 0. segue a produção Conde, quando você estiver em cima da bomba, já na proa de pelo, onde for o controle com a unidade de estilo. Thank you.